carreta, Jameson Aguiar. Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar, eu vou falar a verdade. Se isso te incomoda, pensa se antes de ter feito, que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, beija minha boca. Já que cê não quer sair com o nome da história, então fala aí, que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um boss. E a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. Que cê não quer sair como da história, então mente aí, que a culpa é nossa. Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer? Alô, tocar na minha Bahia, Cavalo João, sorte a voz. Vem, vem, vem, vem. E já que cê não quer sair, e a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. Já que cê não quer sair com o nome da história, então mente aí, que a culpa é nossa. E o Chancedez, o Morado de Uibaí, estourado.